Nova Alfa Security. Case. Uma boa noite, o Xanama 224 livrou nosso escudo. Xanama 224, taxi via Alfa Juliette Portão 01. Alfa Juliette Portão 01, Xanama 224. Uno 723, desça para 2000 pés, o soltímetro no 07, informe no localizador, pista 28. Para 2000, me intercede, aponta o localizador no centro. Four, clear to line up and take off runway 28 wind 260 degrees 04 knots. Okay, clear for take off 280 but here is 4. Boa noite, aciona identificação, autorizado chegada a Cali, definitivamente para o nível 050, o estoutímetro no 097, vigilância radar. Para 084, airborne at 07, contact Salvador Departure 121, correction 120.8. 120.8, bye bye, Europa 04. Have a nice trip. Pronto para ataque, 3305, 141, Natal, 3 horas e 30. Perdido 141, 3305, taxi Juliette, Alfa, Ponte Verdão, Golf, 28895, ligão 907. Thank you. pode voar, Cari, lá pra gente, devido à formação, eu tô 3178. Autorizado. Tá. Zero 84, flap and maintain, flap level 330. Maintain 330, rapa 084. Ponto de espera da 2833, 305. 3305. Real. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de no localizador? Afirma, você setou o lock igual 723. Complete a aproximação, chame 2-10895, bom pouso. Não, sim, obrigado, boa noite. 3178, Tatã, desça para 2000 pés, ajustou o altímetro 0.7, informe no localizador. 2000 pés, 0.7, reportará no estabilizador, tá 3178. Torre Salvador, Golo 723, final 28, baixar travado. 1723, ajustando a zero. 17, não chove mais sobre campo, a pista levemente molhada, vento variável com 2 nós. Pouso autorizado, pista 28, Gol 1723. Confirmando ali, pouso para o 723, confirmando variável com 2 nós. Afirmo. Obrigado. Na 3305, após o pouso do Boeing da Gol na curta final, a linha e mantém cabeceira 28. Após o Boeing, a linha mantém na 28 da 3305. 723, no solo Zulu 5, livre à esquerda, chame solo Lula 219, boa noite. Esquerda 219, uma boa noite. Nossa 23, boa noite, Alfa Juliette, portão no zero. Alfa Juliette no zero, Go contact now receive center, frequency 12685 or 12545. Europa 0-5-4. Então, 3305, meu canal 217, controle 1208, boa noite. 208, uma boa noite, 3305. Controle Salvador, tá 3305. 3305, contato radar, topo nível 330, perfil Aron. Perfil Aron, para o 330, 3305. Bono 723, por através 07, vou seguir follow me até o ponto 10, que é. Tráfico Salvador, boa noite, Oxenã 6224, centro de informação Bravo para Aracaju. Oxenã 6224, Aracaju, 190, decolopes 28, curva direita, saída Aron, pressão Caju, controle 20.8, aciona 5555. Aracaju. Na Salvador, decolando a 28, primeira curva direita, Aron, Caju. 120.8 o controle e o transponder 5555, Oxenã 6224. Reporta puxa, né? 6224. Torre Salvador. Meu guardião, muito boa noite, ó, são 3178, na final da 28. São 3178, boa noite. Vento 2 centenas, 200, com 4 nós, Kennedy 1017, não chove mais sobre o campo, pista permanece levemente molhada, sem pouso autorizado, pista 28. Ok, ciente, puta 3178. confirmado, outro na 3178, está livre pouso na 28. Sim. Então, 3178, no solo aos 22. Livre da esquerda, solo 121, decimal 9, boa noite. Esquerda 219, rota 3178. Solo Salvador, Sebastião, muito boa noite, rota 3178, livrou. 3178, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, portão 3178. Santos 305, passa nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 2545, boa viagem. 2005, 2545, 3305. Afirmo, 28, modificando saída para Aron, transição Caju, curva direita. Aron, Caju com curva direita. Mauro, o 35216, acionado, pronto táxi, o POB de 72, autonomia de 3 horas e 30, alternando o Recife. 35216 no meio, táxi via Aquilo, Alfa, Ponte Espada da Golf, 2895, Kringal 1017. Quilo Alfa, Ponte Espada da Golf, 1895, 1017, altímetro 52196, muito obrigado, uma boa noite, um bom final de semana. Solo, Oxanã 6224, está na ponte 1, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, ponte 6222. Autorizado, repórter o táxi 6224. Torre, Salvador, muito boa noite. Gripe 5216. Gripe 5216. Linha e mantém, pista 28. Ali mantém, 5216. Salvador, boa noite, Gol 1868. 868, sem identificação, autorizado chegada a Cali, desce inicialmente para 3.000 pés, altímetro no 097, vigilância radar. 3.000 no 097, autoriza Cali. Com 4 nós. Tá autorizado, 5216, obrigado. Controle 1208, boa noite, boa viagem. 208, obrigado, 5296. 212, boa noite, sua identificação, voo Idael para chegada, estou o time do 1097, chegada cá. Exponencialmente para o nível 050. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Controle Salvador, trip 5216, decolado no 6-4. 5216, contato radar, super em 190, perfil Aron. 190 na Aron, 5216, aguardando assim que possível, Aracaju. Gente, aguarde. O nome. 5216, voe Aracaju. Aracaju, 5216. Oceania 6224 para o táxi, vai com 101 a bordo, 2 horas e 30 alternando o Recife. Livre táxi, a Juliette, Alfa, ponte para da Golf, torre 1895, negão 0017. Oceania 6224. Livre Juliette, Alfa, no ponte para da Golf, 1895, às 2107, Oceania 6224. Pro Oceania 2162, Serra Vitor 362. Oi, Serra Vitor 362, Oceania 6212. Obrigado, uma boa noite, Xené 6224, tração ponte para pronto. Xené 6224, autorizado, alinhado com a pista 28, o vento 2 centenas com 4 nós. Vente livre, decolagem 28, Xené 6224. Isso para 3.000 pés, 6212, ajuste o altímetro no 097. 2 mil pés. Estabilizado, pista vista, 868. 868, complete a aproximação, chame torre, 10895, bom pouso. Boa. Chame 6212, desça para 2 mil pés. Estou chame torno 097, informe o localizador. 2017, informará 6212. Controle 208, boa viagem. 208, muito obrigado, um bom trabalho, senhor. 6224. Controle Salvador, muito boa noite, eu vou chamar 6224. 6224, boa noite, contato radar, supra nível 190, perfil Aron. 190, Aron, na sua escuta, 6224. Salvador, boa noite, gol 1868. 1868, baixou pra rua. Firmo. 190, 17, pouso autorizado, vento 200 graus, 05 nós. Gol 1868. Sete, ele pouso 1868. A 2-1-2, localizador visual. A 2-1-2, complete a aproximação, chame torre 10895, bom pouso. 10895, boa noite, 2-1-2. Salvador, boa noite, Xenia 6212, estabilizado, X-Ray. Boa noite, Xenia 6212, ajuste no 0-1-7, mais autorização de pouso, número 2, pouso Salvador. Xenia 6212. Correção, 1868, no solo 49, linha esquerda, solo 121, décima 9, boa noite. 0219, 989, 69, 68. Alfa Gillette, portão 1. Alfa Gillette, portão 1. Afirmo, pole position. 200 graus, meia dúzia de nós, pouso autorizado, pista 28. Ele pôs 28, meia dúzia na 2. Só confirmando, baixou letra roxa, né? Baixa letra boa. Grato. Salvador, Passarela, 2226, sua identificação, autorizado, chegada a cara, desça para o nível 050, ajustou o time, então no 017. 050 na cara, ajustando 017, autoriza o X-Ray, da 28. Salvador, 2226. Prossiga. Autoriza o X-Ray da 28. Positivo. Vou na Prode, serviço 362. Vou na Prode, 362. Controle 52. Meu nome é o... 150 com o final, por gentileza. Gente, aguarde. Salvador, 352, não veio? Coisa no meio, sube e mantenha nível 50. 50, já está sempre correspondendo a Caju. Vai contar com o lateral com controle, era Caju, autoriza pro o 363. 219, boa noite. Venda do mar, boa. Sim, frequência 12685, alternando 2545, e solicite ao mesmo a possibilidade de volta 363. Confirma a alternada? 12545. 2085, 2545, obrigado, bom trabalho, boa tarde. Boa noite, CNN 6212, Lebrão. 212, Alfa Juliette, portão 08. Alfa CNM 224, passa nível 140. Chame agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 12545, boa viagem. Agora o centro Recife, 1265, alternando 2545, boa viagem, boa viagem. empresa efetuar o procedimento para o 2262? Autorizado, 2226, desça para 2500 pés, forma passando servir 363. 2500 pés, repórter aí.